foi muito interessante, uma vez mais em testemunho de um secretário de Estado, e também já aconteceu anteriormente, que é, eles dizem, apesar de poderem ir ver o que é a BLC3 e ter conhecimento de projetos, acham interessante, mas ainda acham muito mais interessante quando conhecem o próprio espaço e o que é que estamos a fazer. Ainda acham mais interessante a capacidade de fixar jovens, porque eles sabem que no interior, a nível nacional, há uma grande dificuldade de fixar jovens em projetos de tecnologia, jovens qualificados, porque a maior parte deles vai para fora. E esse é um dos objetivos e missões que estamos a cumprir, é fixar jovens. Foi apresentado a maior parte dos projetos que estamos a desenvolver, foi feita uma visita às instalações, passou pela parte incubadora, pelo centro de investigação, pelo centro de apoio, e também foi possível e interessante que aproveitámos a oportunidade também para discutir estratégia de investigação nacional com o Instituto de Estado, que está na área da investigação, na área veterinária, na área agrícola e alimentar, para até definirmos, e em futuro é um dos objetivos mesmo haver uma cooperação muito forte, e será mesmo protocolada essa cooperação entre a BLC3 e o INIAV, tendo em conta já a dimensão da BLC3 estar a trabalhar Alfândega da Fé, Oliveira do Hospital e a região de Ourique, ou seja, já está a trabalhar uma região interior a nível nacional, e estamos a falar também de uma estrutura que tem vários polos de investigação no interior a nível nacional, e queremos juntar duas dimensões. O que é que eles perceberam na BLC3 que era interessante? Era a capacidade que nós chamamos de intensificação tecnológica e de orientação para o mercado. Todos os projetos já têm uma orientação para o mercado e têm um papel e um perfil de intensificação. Há muita investigação que é feita que não chega ao terreno, ao mercado, porque faltam estruturas do perfil da BLC3. Porque as empresas em si, que têm uma atividade constante, que têm o seu próprio modelo de negócio, não têm ainda a capacidade e não têm o modelo, ainda não têm uma geração que fala a mesma linguagem das universidades ou dos centros de investigação puros e duros.